Amém? Agora sim, eu quero convidar você a orar, mais uma vez acolher você que está conosco online, receba esta palavra de hoje. Vamos orar, feche os teus olhos. Senhor Jesus, obrigado por esse ambiente tão especial nessa noite. Obrigado a Deus pela oportunidade de estarmos te adorando e receber a sua palavra agora. Que ela seja, ó Pai, uma boa semente que caia no nosso coração e que gere ali, ó Deus, os frutos designados, ó Pai, do Senhor para nós nessa noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu irmão, o que significa ser abençoado para você? Eu tenho trabalhado esse tema hoje, né? Hoje pela manhã eu comecei a ministrar essa palavra e hoje, agora, nesse culto aqui, eu quero completar, ou melhor, ministrá-la na íntegra ao seu coração. E a temática é essa. O que significa ser abençoado para você? Como viver uma vida abençoada? Então eu quero convidar você a abrir em Efésios capítulo 1, nós vamos ler inicialmente o verso 3, Efésios 1, 3. Efésios 1, 3. E eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, seu celular ativo aí nesse texto, nesse primeiro capítulo de Efésios, porque esse é um texto riquíssimo demais, irmãos, e eu preciso que você foque a sua atenção naquilo que Jesus quer te entregar nessa noite, naquilo que Jesus quer ministrar ao seu coração. Tente não desviar a sua atenção, porque nós vamos tentar, de alguma forma, extrair alguns tesouros desse texto, que por si só é um texto muito extraordinário daquilo que Paulo nos entregou, inspirado pelo Espírito. Mas eu vou ler apenas o verso 3 e vou me estender até o verso 14, mas vou lê-lo ao longo dessa palavra. O verso 3 diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Você recebe essa palavra? Irmãos, Paulo já começa aqui nos dando uma dica muito importante. Ele diz para nós aqui: bendito seja Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. Ele não diz assim, ó, aos filhos de Deus que serão abençoados. A direção que Paulo nos dá aqui de imediato é que nós já fomos alcançados pelas bênçãos espirituais dos céus. Então nós começamos a conversar hoje aqui debaixo dessa premissa. Você, em Cristo Jesus, já é um abençoado, amém? Agora, como você entende isso? Como eu entendo o que é ser abençoado? Às vezes, no senso comum, nós dizemos assim: ah, eu sou abençoado porque eu tenho isso. Quem nunca disse isso, hein? Porque eu tenho alguma coisa, ou porque eu recebi alguma coisa. Ou então, a bênção de Deus está chegando, a bênção de Deus vai se efetuar quando eu receber isso. É claro que não dá para ignorar, irmãos, que a bênção de Deus, ela está relacionada ao que nos foi acrescentado em algum momento da vida pelo próprio Deus. A salvação em Jesus, a nossa família, amigos, igreja, trabalho, curas, não dá para dissociar. Não dá para dizer que Deus não nos abençoou com essas coisas. Mas eu entendo que a bênção de Deus, ela não termina aí. O que Paulo está nos dizendo é que ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. E a bênção plena, a bênção efetiva, não é sobre conquistar ou receber alguma coisa, mas é sobre também compartilhar o que eu recebi. Então Deus, na sua bendita graça, nos abençoa e viveremos uma vida abençoada quando estamos disponíveis para compartilhar o que já recebemos em Cristo Jesus. Então, uma definição de vida abençoada poderia ser assim: ter o poder sobrenatural trabalhando em seu favor para compartilhar. Não é só ter o poder sobrenatural trabalhando em seu favor. Não é sobre a sua bênção, não é sobre a sua cura, não é sobre a sua restauração, não é sobre a restauração da sua família. É sobre o que Deus fez, sobre o poder dele agindo na sua vida, curando, restaurando, salvando, mas também usando você para compartilhar isso na vida de outros. Somos salvos para sermos instrumentos de salvação. Somos curados para curar, somos próximos para fazer a diferença na vida de mais alguém, somos restaurados para que a partir de nós, do nosso testemunho, outras pessoas sejam restauradas também. Você não desfrutará de uma vida abençoada até que esteja disponível para viver o propósito das bênçãos de Deus na sua vida. Vou repetir, porque isso vai contra muito que se é falado por aí. Essa lógica de conquista pessoal, essa lógica de vitória pessoal, o meu milagre, a minha bênção. Como se a bênção tivesse um nome particular apenas, ela fosse sua e acabou. Você não desfrutará de uma vida abençoada até que esteja disponível para viver o propósito das bênçãos. Amém, meu irmão? A carta aos Efésios é um tesouro de Paulo. Assim como a carta aos Romanos, nós podemos dizer que é também um dos tesouros escritos por Paulo, a carta aos Efésios, ela é especial. Aqui Paulo, ele discorre sobre fundamentos da fé. Paulo fala sobre salvação, doutrina da salvação na carta aos Efésios, que a teologia chama de soteriologia. Paulo fala sobre a doutrina da igreja, ou seja, segundo Paulo, inspirado pelo Espírito, na carta aos Efésios, a igreja é o corpo de Cristo. Paulo discorre sobre isso. Aqui Paulo fala sobre família, Paulo fala sobre batalha espiritual, lá no capítulo 6. Ou seja, Paulo trabalha na carta aos Efésios alguns fundamentos. Paulo não está escrevendo para corrigir um problema específico da igreja de Éfeso, como ele fez, por exemplo, em Corinto. Se você ler a carta de Coríntios, você vai perceber Paulo corrigindo algumas distorções daquela igreja. E algumas coisas que Paulo corrige são específicas para o contexto da igreja de Corinto. São correções específicas àquela comunidade. A carta aos Efésios, você não vê isso acontecendo. Tanto é que ela é também considerada uma carta circular. O que é isso? É uma carta que circulava outras igrejas da Ásia Menor naquela época. E o que eu quero chamar a sua atenção aqui nessa noite? É que Paulo, logo de cara, ele começa escrevendo que Deus em Cristo nos abençoou. E por que isso é tão importante, irmãos? Porque Paulo, quando escreve Éfeso, está na sua primeira prisão em Roma. Possivelmente entre os anos 60 e 62. Paulo está preso. Ora, como alguém vai dizer que é abençoado por Deus estando numa condição tão adversa? Porque a nossa mente humana e controladora liga a bênção de Deus a conquistas materiais, ou a somente conquistas materiais, vitórias que temos. Paulo está preso. Foi açoitado, já havia passado por inúmeras humilhações. E no mesmo contexto ele escreve, por exemplo, a carta de Colossenses. Colossenses também é uma carta da prisão. A carta de Filemon, que também é uma carta da prisão. A carta de Filipenses, que também é uma carta da prisão. Se você ler a carta de Filipenses, só tem 4 capítulos, você vai ver que Paulo por várias vezes repete a palavra alegria, alegria, alegrai-vos no Senhor, alegrem-se no Senhor, como alguém que está preso, como alguém que está impedido de circular, como alguém que está ali com muitas limitações, é capaz, irmãos, de falar de alegria. Ele mesmo nos responde. É porque Paulo não se considerava um prisioneiro de César. Paulo se considerava um prisioneiro de Cristo. Paulo se considerava um embaixador em cadeias. Então ele diz: olha, eu estou preso, mas o evangelho não está preso. Eu estou algemado, mas o evangelho não tem algemas. Então sim, mesmo preso, Paulo se considerava um homem abençoado por Deus. Amém, querido? Você se considera alguém abençoado por Deus? Então em Cristo, entenda uma coisa, você não será abençoado. Em Cristo já fomos e somos abençoados. Diga comigo, em Cristo eu já sou abençoado. Eu digo ainda mais, somos abençoados para abençoar. Porque a plenitude está em quando nós cumprimos e entendemos o propósito das bênçãos de Deus na nossa vida. Olha o que Paulo escreve em Efésios capítulo 2, versos 8 a 10, pois pela graça vocês são salvos, por meio da fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus, então pela graça vocês são salvos, não tem merecimento, pela graça vocês são salvos, vocês foram alcançados, abençoados, a maior bênção que nós podemos receber na nossa vida é a nossa salvação em Cristo, amém querido, não há dinheiro que possa pagar isso, não há mérito que possa comprar isso. E aí ele diz no verso 9, não por obras, para que ninguém se glorie, porque fomos, olha o verso 10, fomos feitos por Deus em Cristo Jesus, amém? Olha o propósito da bênção, para boas obras as quais Deus preparou previamente para que andássemos nelas. Aqui está o propósito de Deus nos abençoar, para cumprirmos a sua vontade, para sermos instrumentos nas suas mãos. Então a bênção de Deus, ela é completa na nossa vida quando eu desfruto e quando eu entendo o propósito dela na minha vida e não vivo para mim mesmo. Mas o que isso significa para nós hoje? Fomos abençoados por Deus. Em Cristo Jesus somos abençoados. Mas com o quê? E aí eu quero convidar você a mergulhar nos versos 3 a 14, que Paulo nos detalha exatamente o que ele quer nos dizer. Primeiro, fomos abençoados por Deus com todas as bênçãos espirituais. Então diga comigo isso, todas as bênçãos espirituais. Isso está lá no texto que nós lemos, no verso 3, diz que Cristo Jesus, em Cristo Jesus, o nosso Deus e Pai, nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Deus o Pai nos fez ricos em Jesus. Ele é o dono do universo. Nós somos seus filhos, somos seus herdeiros, nós fomos alcançados por toda sorte de bênção espiritual. Através de Cristo, meus irmãos, nada nos falta espiritualmente. Recebemos tudo o que é necessário para que vivêssemos de forma plena e abundante nesse mundo. Nada nos falta espiritualmente. Toda sorte de bênçãos espirituais foram liberadas nas regiões celestiais àqueles que estão em Cristo Jesus, aos filhos de Deus. Você pode dar um glória a Deus por isso? Uau! Que incrível! quer você esteja enfrentando lutas, desafios, quer você acorde, quer você durma, quer você esteja num momento complicado, quer você esteja num momento tranquilo, você já recebeu toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Eu quero ler um outro texto com você que vai confirmar isso. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versos 4 a 9. Primeira carta de Coríntios, capítulo 1, 4 a 9. Sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça que, dele receberam em Cristo. Olha o verbo, receberam. Não é receberão em Cristo. Receberam. Passado. A graça que já foi liberada. Pois nele vocês foram. Não é serão, foram. E olha o que Paulo diz: enriquecidos em tudo. Amém. E aí ele explica, para ser específico, ele explica, isto é, e ele diz, em toda palavra, em todo conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não falta a vocês nenhum dom espiritual. Enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado, verso 8, ele quem, irmãos? Jesus, aquele que nos fez enriquecidos em tudo, que por ele não nos falta nada, de toda palavra, de todo conhecimento, ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 9, fiel é Deus o qual os chamou à comunhão com o seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então você é abençoado por Deus, meu irmão, minha irmã, e nada, nenhuma circunstância pode mudar isso. Fomos alcançados por Jesus, mesmo nessa perspectiva temporal que nós vivemos. Porque veja bem, Paulo fala de bênçãos espirituais, as regiões celestiais, que nos alcançaram hoje. Ele não está falando do céu, querido. Sim, na eternidade, claro, essas bênçãos, nós desfrutaremos delas, mas Paulo está falando de algo para agora. Ele diz que já fomos alcançados, ainda que estejamos na perspectiva temporal, temos plena comunhão com Cristo, somos dele, pertencemos a ele. Agora, por favor, perceba isso, as bênçãos espirituais que recebemos, elas estão centralizadas em Cristo. Fora de Cristo, não há vida abençoada. Não há outro caminho, não há outra fé. Não há outra maneira de recebermos a graça e a eternidade de Jesus. Cristo é o caminho. Por mais que hoje ideologias tentem nos empurrar goela abaixo, que existem muitos caminhos de fé, existem muitos caminhos para chegar a Deus, existem muitos caminhos do céu. Não, não, não. Nós cremos que somente por Cristo. Cristo é o caminho, é a verdade, é a vida. Fora de Cristo não há, repito, fora de Cristo não há vida abençoada. E Paulo nos dá uma lista, irmãos, que eu vou destacar algumas coisas para nós aqui. Mas nos versos 4 ao 14, ele nos dá uma lista. Ele diz que em Cristo nós desfrutamos. Em Cristo, ou seja, os crentes fiéis em Cristo, eles são escolhidos nele, eles recebem a graça nele, eles têm a redenção nele, eles são feitos herança nele, eles são selados nele. Está tudo aí na sua Bíblia. Então, irmãos, nós precisamos viver uma vida a partir de Cristo. Você e eu, nós precisamos aprender a orar a partir de Cristo. Nós precisamos aprender a servir a partir de Cristo. Nós precisamos aprender a jejuar a partir de Cristo e não a partir de uma necessidade. Porque quando você ora, quando você serve, quando você se relaciona com Cristo a partir de uma necessidade, você corre um risco muito perigoso. Sabe qual é? De fazer barganha com Deus. Então eu oro, eu sirvo, eu jejuo para receber alguma coisa, porque você está vivendo, você está orando, você está se relacionando a partir de algo que você acha que falta a você. Então você diz assim na sua oração: Senhor, agora eu vou andar certinho. Senhor, agora eu me comprometi, eu vou à igreja certinho, eu vou dar o dízimo certinho, eu vou servir o Senhor certinho. Mas aí, Senhor, lembra de mim também, né? Senhor, quando eu subi o monte, 5 horas da manhã, lembra de mim, Senhor. Tem gente que diz assim: ó, ah, eu estou jejuando para Deus destravar aí alguma coisa. Eu estou jejuando porque meu casamento está indo de água abaixo, eu estou jejuando para Deus restaurar meu casamento. Querido, é barganha. Você age por conta de uma necessidade ou você age por conta de Cristo? Uma vida abençoada ora, serve, jejua a partir de Cristo, não a partir da necessidade. Porque você já tem Cristo, é que você faz essas coisas. Porque você já tem Cristo, você ora, você jejua, você busca a sua presença, porque você tem convicção de que você já é abençoado. Se você tem Cristo, Ele é suficiente e temos tudo o que precisamos. As bênçãos de Deus, não, elas são menos sobre as nossas necessidades e é tudo sobre a presença de Cristo na nossa vida. Ele é a sua recompensa, querido, hoje e na eternidade. Você já parou para pensar, querido, se você vive em função de uma necessidade, quando você estiver na eternidade, essa necessidade não vai fazer sentido para a sua vida? Então viva em função de Cristo e não em função de uma necessidade. O próprio Jesus nos orientou: busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas. Que coisas são essas? Coisas que nós temos necessidades. Está lá, Mateus capítulo 6, a partir do verso 25. Ele vai falar de coisas que eu e você necessitamos. Ele fala de comida, ele fala de vestimento, ele fala de relacionamento, ele fala de tudo ali. Coisas que você tem necessidade, elas serão acrescentadas a vocês. Então a nossa maior busca como homens e mulheres abençoados, irmãos, precisa ser Cristo. Quando a sua vida está em torno de Cristo, Cristo é o centro da sua vida, então você pode sim enfrentar uma enfermidade com alegria. Então você pode sim enfrentar uma necessidade dando glória a Deus. Você pode, como Paulo, escrever sobre alegria, mesmo estando preso. Por quê? Porque a vida de Paulo era sobre Cristo. A sua recompensa não era ele ser liberto de algemas. A sua recompensa era glorificar a Cristo. Amém, querido? Você está entendendo isso? Deus não aceita trocas, Deus não aceita barganhas, Deus não aceita que eu e você possamos fazer alguma coisa para convencê-lo a fazer algo por nós. Ou a nossa vida está centrada em Cristo, ou a nossa vida ela está depositada em Cristo, ou nós seremos frustrados o tempo todo nessa vida temporal, porque o tempo todo nós estamos lidando com limites. O tempo todo nós estamos lidando com coisas que nós não conseguimos controlar e não conseguimos governar direito. Então não aceite uma vida de pedinte, como alguém que sempre está fazendo alguma coisa para receber algo. Não, viva uma vida satisfeita em Jesus. Em Cristo, você pode sim enfrentar as circunstâncias da sua vida com alegria, com satisfação e com gratidão. Salmo número 1. Olha o que o salmista nos diz, Salmo 1, versos 1 a 3. Como é feliz, feliz, bem-sucedido, feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, que não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, olha o que o texto diz, sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes. Esse que a sua satisfação está no Senhor, ele dá fruto no tempo certo, suas folhas não murcham, tudo o que ele faz prospera. Mas querido, entende? Onde está a satisfação desse justo? No Senhor. Então a prosperidade para esse homem aqui, para essa mulher aqui, que o texto diz, para esse ser humano, não é fazer a vontade do seu coração, é a vontade do Senhor. A prosperidade para ele não é simplesmente viver em torno de uma necessidade ou ter uma necessidade atendida. A prosperidade para ele é que a lei do Senhor seja cumprida na sua vida, na sua história, nas suas decisões. Então, em primeiro lugar, querido, nós somos abençoados por Deus com todas as bênçãos espirituais. Segundo lugar, fomos abençoados por Deus com a adoção como filhos. Diga comigo, adoção como filhos. Vamos continuar a leitura do capítulo 1 de Efésios, versos 4 a 6. Abra aí comigo, por favor, mantenha a sua Bíblia nesse texto. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Verso 5, em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu graciosamente no amado. Somos alvos do amor do Pai. Em Cristo, nós fomos escolhidos e adotados na família de Deus e agora somos chamados de filhos. Temos acesso a Ele, adotados como filhos. Nós repousamos na segurança do seu amor, o amor do Pai. Não é um amor qualquer, irmãos, é um amor provado em Jesus. Porque Cristo morreu na cruz, sendo nós ainda pecadores. Então, o amor do Pai é um amor provado em Jesus. Ele nos amou primeiro. Ele nos tornou seus filhos. Passamos a caminhar com um propósito. Sabe qual é o propósito de um filho, irmãos? Agradar o Pai. Sabe qual é o propósito do filho? Fazer a vontade do Pai, não a sua. Jesus disse isso: eu vim para cumprir a vontade do meu Pai. Eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Amém, meus irmãos? Como filhos de Deus, nós somos chamados a viver e a cumprir a vontade do Pai. Não somos mais forasteiros desse mundo, somos parte e membros da família de Deus. Paulo diz em Efésios capítulo 2 isso: você e eu, nós somos parte de uma família, somos filhos do Pai. Em João capítulo 1, versos 12 e 13, contudo, aos que o receberam, aos que crerem em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Tem aquele ditado que diz, né? Todos nós somos filhos de Deus. Não, querida, a Bíblia não fala isso. A Bíblia diz que aos que o receberam, aos que creram em seu nome. Por isso que eu disse no início dessa palavra que não existe vida abençoada fora de Cristo. Porque a filiação é a partir de Cristo. Cristo é o primogênito e unigênito do Pai. Cristo é o nosso irmão mais velho e, ao mesmo tempo, o Senhor da nossa vida. Nenhuma outra fé é capaz de garantir essa afirmação. Somos filhos de Deus. Nenhuma outra fé vai te garantir isso. Em Jesus, você recebeu uma identidade de filho. Fomos recebidos em adoção. Somos chamados para ser e viver como filhos dele. E o que, que isso diz para nós, meus irmãos? É que somos confirmados e afirmados pelo Pai. Então, quando você faz alguma coisa para Deus, você não faz algo para ser simplesmente aprovado por Ele. Você não faz algo porque você quer chamar a atenção dEle. Não, querido, entenda. O filho tem acesso. E mesmo errando, filho é filho. Não é assim os pais aqui presentes, as mães? Sim ou não? Filho é filho. E filho é filho para sempre. Amém, irmãos? Amém. Ou o seu filho deixa de ser filho porque em algum momento ele descumpriu com algum roteiro da casa? Não. Filho é filho para sempre. Mesmo os dias que eu decepcionei os meus pais na juventude, principalmente na adolescência, eu não deixei de ser filho. Meu pai estava lá, minha mãe estava lá. Irmãos, nós podemos descansar nessa verdade. Benny Lipscher disse, ou Lipscher disse, descansar na verdade que Deus o chamou para ser filho irá desligar a pressão de se autoafirmar. Quando você encontra alguém que se tem a necessidade de se autoafirmar demais, é porque tem um vazio na alma. Quem tem a necessidade de falar muito de si, é porque na verdade, se acha o mosquitinho do cavalo do bandido. Então ele tem necessidade de se autoafirmar. E geralmente quem tem necessidade de se autoafirmar descredibiliza o outro. Ninguém está no seu patamar. Querido, quem é filho não tem que autoafirmar, já é afirmado pelo Pai. Quem se vê como filho de Deus, quem vive como filho de Deus, não tem que se autoafirmar. Eu não subo nesse púlpito para te impressionar com a minha pregação, querido. Se você não gosta dela, está tudo bem. Eu preciso honrar o meu Jesus. Eu preciso honrar o meu Pai. Eu subo para esse púlpito aqui aprovado pelo meu Pai. Por isso que nós servimos livremente. Quem adora Jesus aqui não precisa estar preocupado em demonstrar isso para alguém. Não, se é filho de Deus, ele só está aqui porque o seu Pai já o afirma. Eu tenho prazer em você, eu tenho prazer na sua vida. Todo pai, querido, tem prazer no seu filho. Não porque o filho fez alguma coisa, não, mas simplesmente porque é filho. Então Paulo está dizendo, em Cristo Jesus, vocês que não mereciam, que não são fruto de uma filiação natural, vocês foram comprados, vocês foram adotados como filhos. Amém, querido? Terceiro, fomos abençoados por Deus, além de todas as bênçãos espirituais, além da adoção como filhos, nós fomos abençoados com a incomparável riqueza da graça. Diga comigo, incomparável riqueza da graça. Eu quero convidar você a me acompanhar nos versos 6 a 12. Efésios 1, 6 a 12. Falamos de bênçãos espirituais, Falamos de filiação e agora eu quero convidar você a refletir sobre a riqueza da graça. Paulo diz assim: para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado, nele, Jesus, temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Esse texto é riquíssimo. Verso 10, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Irmãos, deixa eu fazer um parênteses aqui. Não tem como ignorar aqui o tema da eleição. Paulo está falando de eleição divina. Não tem como dizer, não tem como pular, não tem como dizer que ele não fala disso. E, aliás, como um parênteses, eu preciso dizer para você que de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia fala de eleição divina. De Gênesis a Apocalipse, eu te dou muitos textos sobre eleição divina. A Bíblia, ela não argumenta sobre eleição. A Bíblia, ela não quer nos convencer sobre eleição. Ela nos apresenta a eleição. O que, que aconteceu nessa história? É que ao longo da história da igreja e da teologia, surgiram muitas controvérsias, surgiram muitas especulações, contradições sobre o tema eleição divina. Então, a gente precisa separar essas coisas, porque isso às vezes mexe na nossa cabeça. Então, a Bíblia fala de eleição, mas a Bíblia não fala, não deixa claro, por isso que tem controvérsia, como fomos eleitos. Por isso que existem várias margens de interpretações. Nós, metodistas, cremos numa margem, mas cremos em eleição também. Outras linhas mais reformadas creem numa outra direção. Por quê? Porque a Bíblia, ela não é clara no como. Os autores bíblicos não estavam preocupados em explicar como se dava essa eleição divina. Eles apenas nos apresentam. E não tem como negar que Deus elegeu. Agora, como? Aí, querido, você fica com a sua vertente, você se resolve com Jesus depois, quando você chegar na eternidade, você marca um gabinete com ele e você pede para ele te explicar. Amém? Nós não vamos entrar nisso aqui. Eu tenho a minha opinião, você tem a sua, e a sua opinião não vai te levar para o céu. O que vai te levar para o céu, querido, é você crer em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Pastor, eu não tenho opinião sobre isso. Melhor, fica sem opinião. Apenas creia na eleição, porque ela não tem como não crer. Está entendido isso? Amém? O como você se resolve depois. Mas o fato é que a eleição, descrita por Paulo em Efésios, por exemplo, em Romanos, pega lá o texto de Romanos capítulo 9, por exemplo, ele é muito detalhista, ele fala sobre isso, é um ato da livre e soberana graça de Deus. Como? Vai depender da linha teológica. Mas é um ato, e todas as linhas teológicas concordam com isso, todas concordam com isso, que a eleição é um ato da graça de Deus, todas elas. Seja a eleição condicional, seja a eleição incondicional. Aí eu falando como aqui, não queria falar isso. Não quero entrar nesse assunto, porque não serve para nada, irmãos. Não leva para lugar nenhum. As pessoas ficam debatendo isso. e às vezes não leva para lugar nenhum. Mas aqui Paulo está dizendo, olha o que diz o verso 4, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. É um ato da graça. Isso que importa realmente, isso que é o importante, é um ato da graça. Deus nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis. Querido, eu posso afirmar com categoria, sem medo de errar, que você foi escolhido para a santidade. Então não cabe, não entra na mesma equação um crente em Jesus viver pecando. Não cabe, não entra na mesma equação, não cabe a atitude de um crente em Jesus viver em pecado, viver em fornicação, viver em adultério, viver caindo, viver cedendo às tentações. Não cabe, porque os crentes em Jesus foram escolhidos para a santidade. Deus nos elegeu, não por causa dos nossos méritos, mas apesar dos nossos deméritos. E essa vida na graça é a vontade de Deus para a sua vida neste mundo. Aqui está a chave. Uma vida abençoada é uma vida na graça de Deus. A graça de Deus, ela é a vontade de Deus para a sua vida. O que nós precisamos buscar é viver essa vida na graça. E o que é essa vida na graça, meus irmãos? É esforçar-se menos, render-se mais. A vida na graça é racionalizar menos e crer e obedecer mais. A vida na graça é orgulhar-se menos e depender mais. A vida com Cristo, irmãos, ela não se produz, ela se recebe pela graça. Nós, como metodistas, cremos numa graça preveniente. Nós cremos numa graça prévia, antes, anterior à nossa própria decisão. Nós cremos que Deus nos chamou por sua graça e nós cremos que nós estamos respondendo essa graça de Deus. Não existe livre iniciativa. Existe o chamado da graça. E quando você diz sim para Jesus, você na verdade está respondendo uma graça que é anterior a você mesmo, anterior, e que te chamou e que você agora entendeu e disse sim para Ele. Por isso que a vida com Cristo, ela não pode ser produzida, ela se recebe pela graça. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 12, 9, ele diz, você conhece esse texto, Jesus dizendo para Paulo, a minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Querido, se alegre nas suas fraquezas, no sentido de que você precisa reconhecer a sua dependência de Cristo. Quem se acha forte não precisa de Cristo. Quem se acha bom não precisa de Cristo. Quem se acha autossuficiente não precisa de Cristo. Então Paulo está dizendo, aliás, Jesus está dizendo para Paulo, Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. A minha graça é suficiente a você. Irmãos, a graça de Deus é uma dádiva para o abatido. A graça de Deus é cura para a nossa alma. A graça de Deus é provisão oportuna para tudo que precisamos e quando precisamos. A graça de Deus é a capacitação de Deus para enfrentarmos vitoriosamente o sofrimento. Então, em Cristo Jesus, você e eu, nós fomos alcançados por sua graça. Bendita graça, suficiente graça de Deus. Em todas as circunstâncias e apesar das circunstâncias. Irmãos, isso é muito poderoso. Porque em você não há força, mas a graça te fortalece. Em você não há motivação suficiente, mas a graça te impulsiona. Em você há abatimento, mas a graça, há renovo. Na graça nós encontramos o renovo que precisamos. Paulo, quando ele recebe essa palavra de Deus, ele está orando para que o espinho na carne fosse removido. Provavelmente, o espinho na carne de Paulo se tratava de uma enfermidade. Isso quer dizer que essa enfermidade, a resposta de Deus para essa enfermidade foi: a minha graça é suficiente para você. Ou seja, a cura que Paulo buscava, a sua resposta foi a graça. A graça era a cura, a presença de Cristo era a cura. Não é que Deus não respondeu a oração de Paulo, Deus respondeu, só não respondeu como ele buscava. Entende? A resposta é Cristo. Por isso que a nossa oração, querido, tem que ser a partir de Cristo, não a partir de uma necessidade. O teólogo alemão Bonhoeffer, ele é um teólogo que morreu resistindo ao nazismo. E ele, infelizmente, ele foi morto pelas tropas nazistas, porque ele resistia àquela situação catastrófica. E esse teólogo, ele falou, ou ele fez a diferença da graça barata e da graça preciosa. A graça barata, que alguns chamam hoje de hipergraça, naquela época não tinha esse termo, hipergraça, é a busca pelo perdão sem arrependimento. A graça barata é a bênção sem obediência. A graça barata é a salvação sem rendição. Porque, querido, os verdadeiros salvos em Jesus se rendem. Os verdadeiros arrependidos buscam perdão e transformação de vida. É a suposta vida cristã fácil, que não exige nada e também não transforma nada. Isso é um problema, um veneno nos nossos dias. Mas a graça preciosa, ele diz, ela nos chama realmente a seguir Jesus. Ela confronta o nosso pecado. Entende? Graça, que é graça, transforma. Ela confronta pecado. Ela custa o nosso orgulho, ela custa a nossa autonomia, até mesmo nossos planos, e ainda assim nos dá a única vida que vale a pena viver, a vida de Cristo formada em nós. Você pode dizer glória a Deus? E esse mesmo teólogo, ele disse: aquilo que custou muito a Deus não pode ser barato para nós. Vou repetir: aquilo que custou muito a Deus não pode ser barato para nós. Querido, quando nós falamos de graça, nós não estamos falando de uma vida de qualquer jeito. Nós não estamos falando de uma vida de qualquer maneira, sabendo que a gente tem a graça de Deus. É o contrário, querido. Os alcançados pela graça não vão ter vontade de pecar. Os alcançados pela graça não vão viver pecando. O caminho é inverso. A gente confunde o discurso bíblico. Nós pensamos: ah, eu posso pecar à vontade, porque a graça vai me alcançar, a graça me aceita. Ah, eu estou todo errado na minha vida, mas a graça me aceita. Querido, os alcançados pela graça têm necessidade de consertar a vida. É uma evidência de testemunho que eu fui alcançado pela graça. Os alcançados pela graça buscam transformação por essa graça. Então, aqueles que estão em Cristo foram abençoados com todas as bênçãos espirituais, também foram abençoados com a incomparável riqueza da graça de Deus. Você pode dizer amém? Você foi alcançado pela graça de Jesus, querido. A graça de Jesus te alcançou hoje. A graça de Jesus te fortalece. Paulo diz: tudo posso naquele que me fortalece. Ele está falando sobre a graça de Jesus, ele está falando sobre Jesus, ele está falando sobre a presença de Deus na sua vida. Você foi alcançado pela graça de Deus e você é sustentado pela graça de Deus em qualquer circunstância. Eu termino com a quarta característica daqueles que foram abençoados por Deus. Fomos abençoados por Deus com o selo do Espírito Santo. Diga comigo, selo do Espírito Santo. Vamos falar mais forte. Selo do Espírito Santo. Isso é tão especial. É tão poderoso. Veja comigo o verso 13 e 14. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou. Vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Verso 14, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Irmãos, aqui Paulo está descrevendo o processo da conversão. Vamos lá, ele está dizendo assim, ó, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, ou seja, o pecador, como o pecador se arrepende? Quando ouve o evangelho. Paulo diz lá em Romanos, como ouvirão se não há quem pregue? Paulo está dizendo que o pecador, a única forma de um pecador se arrepender é quando ele ouve a mensagem do evangelho, e ele ouve e crê. Então, o ato de ouvir, o ato de receber a palavra é um primeiro ato. Entenda ouvir de múltiplas formas, não apenas ouvir da forma como nós costumamos, né? E aí, ele diz, ouve e crê. Crê em quem? No evangelho. Qual é a mensagem do evangelho? Cristo morreu na cruz por meus pecados e ressuscitou. Resumidamente, essa é a mensagem do evangelho. Então, o pecador que ouve e crê nessa mensagem, Paulo fala que ele é imediatamente, a impressão que o texto dá, não é uma ação posterior, faz parte da mesma experiência, ele é selado com o Espírito Santo. Então, faz parte de um mesmo processo. Então, eu posso deduzir aqui que os abençoados em Cristo Jesus, eles também foram selados com o Espírito Santo. E o que representa esse selo aqui do Espírito, irmãos? Duas imagens representam. Primeiro, aponta para uma marca de propriedade. Diga comigo, propriedade. O selo representa uma garantia de propriedade. O selo, naquela época, representava para marcar a propriedade de algum, o proprietário de alguma coisa. Por exemplo, o gado, ele tinha uma marca. O selo, que representava quem era o seu proprietário. Então, as pessoas olhavam para aquele gado, para aquele animal, olhavam a marca e ali tinha o selo, tinha a marca de alguém, de uma família, que identificava de quem era aquele animal. Os escravos também recebiam uma marca dos seus donos. Era um selo. A Bíblia traz várias ilustrações sobre isso. Por exemplo, quando você lê lá, quando Jesus foi crucificado, foi sepultado, no túmulo de Jesus foi colocado um selo romano. O que era isso? Era uma marca para que aquele lugar não fosse violado. Irmãos, Deus pôs o seu selo em nós, o seu Espírito, porque Ele nos comprou para sermos sua propriedade exclusiva. Nós recebemos o Espírito Santo como um selo, como uma marca de que nós pertencemos a Deus para sempre, e o selo é inviolável, porque Ele jamais nos deixará. Amém, querido? João 10, Jesus diz, verso 27 a 29, as minhas ovelhas, ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão, ninguém as poderá arrancar da minha mão, meu Pai que as deu para mim é maior que todos e ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Então, a primeira imagem desse selo do Espírito é que é uma marca de propriedade para sempre. Você pertence a Deus. Você pertence a Jesus. Você é crente em Jesus, que foi alcançado por Jesus, que foi transformado por Jesus, que Jesus morreu naquela cruz por você. Você tem uma marca. Você pertence a Ele. Tem um selo. Tem um dono. E por que, que isso faz tanta diferença na nossa vida, pastor? Claro, querido, quando o diabo chega perto de você, por que, que ele corre? Porque, por causa de você? Ele corre por causa do seu mau hálito? Tudo bem que ele deve correr de alguns. Ele corre por causa do seu cheiro, odor? Ele deve correr de alguns também. Não, querido, porque ele vê a marca. Porque ele olha ali e não tem como tocar. Por que, que a Bíblia diz que ninguém pode, que o diabo maligno não toca naqueles que são de Jesus? Por quê? Porque ali ele sabe que há um dono, ali ele sabe que há uma marca. Nós somos propriedades exclusivas de Deus e ninguém coloca a mão naquilo que Deus é dono. Se Deus é o seu dono, querido, o diabo não vai colocar a mão em você. Ele pode rondar. Como a Bíblia diz, anda em derredor. A segunda imagem que Paulo usa é garantia, que pode ser traduzida também como penhor. A palavra é interessante, por favor, me aguente mais um pouco. Me aguente mais um pouco, porque isso aqui é muito precioso. A palavra que Paulo utiliza aqui para garantia é uma mesma palavra de origem hebraica. E ela é usada para representar uma aliança ou uma primeira parcela de um pagamento. Vou te explicar. Quando Paulo fala sobre garantia, é aquela garantia assim, ó. Você quer comprar alguma coisa e você não quer que ninguém compre, está uma concorrência danada, o preço está bom, o que, que você faz? Você dá um sinal, para segurar o produto, sim ou não? Não é assim às vezes? Você dá um sinal, esse sinal está dizendo o quê? Que você vai em algum momento voltar e completar o recurso para efetivar aquele negócio, certo? Você vai terminar o que você começou. Aquele negócio, aquele contrato que você fez, pelo sinal, ele não pode ser devolvido. Na maioria dos casos dos contratos que nós fazemos, irmãos, se a gente cancela o contrato, o que, que acontece com o sinal? Perde. Porque é uma garantia para a pessoa que está fazendo negócio com você. A palavra que Paulo utiliza para essa expressão garantia é essa mesma palavra. Mas o que, que isso diz para nós? O Espírito Santo é o primeiro pagamento que garante aos filhos de Deus que Ele terminará a sua obra em nós. E aí eu vou lá para Filipenses 1:6. Paulo diz, eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês, esse que começou, ele vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Queridos, o Espírito Santo é uma garantia dos céus. É uma garantia dos céus. Eu não entendo, eu abro outro parênteses aqui, eu não entendo que esse selo do Espírito que Paulo fala seja o batismo com o Espírito. Para mim, são duas coisas separadas, diferentes. Ainda que possam ir para o mesmo lugar, eu entendo que Paulo está falando aqui sobre obra de salvação. Paulo está falando aqui sobre conversão. É só você olhar o contexto. O texto nunca pode ser lido isoladamente. O contexto aponta para isso. Então é uma garantia, é a presença do Espírito que garante que aquele que começou a boa obra na nossa vida vai completá-la. Querido, o que, que isso nos diz hoje? Tudo isso que você recebe em Jesus, você é chamado a não só desfrutar disso, mas ser um instrumento de Deus na vida de mais alguém. Você é abençoado para abençoar. Você recebe essa palavra? Então amanhã, querido, quando você acordar e ir para o seu trabalho, enfrentar os desafios que você precisa enfrentar, por favor, vá como alguém que tem uma marca, vá como alguém que foi selado pelos céus, vá como alguém que carrega consigo as soluções, porque você carrega Cristo. Jesus é a solução, Jesus é a cura, Jesus é o caminho, Jesus é a resposta. Você não está sozinho, você não enfrenta nada sozinho. Mas entenda, a bênção que te toca é a mesma que quer alcançar outros através de você. Por favor, se coloque em pé. Nós vamos orar. Nós falamos aqui sobre algumas coisas importantes da vida espiritual. Nós falamos aqui sobre as bênçãos espirituais reservadas para aqueles que estão em Cristo. Nós falamos aqui sobre filiação. Você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus. Nós falamos aqui sobre a riqueza da graça. A graça que nos sustenta. A graça que é suficiente. A graça que nos leva a viver uma vida santa e irrepreensível. A graça que nos leva a obedecer. Nós falamos aqui sobre o selo do Espírito, a garantia de que nós temos um dono. Ah, meu querido, você não é um ser solto por aí, sem destino, sem futuro. Não. Você tem um dono. Você não é da enfermidade que você enfrenta. Você não é da luta que você trava. Você não é das frustrações que você viveu até hoje. Querido, se você está em Jesus, você tem uma marca dele. Você é selado com o Espírito. É uma presença ininterrupta, permanente. E até que ele volte, essa marca estará aí com você. Essa marca estará aí com você. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, e ninguém poderá arrancá-las das minhas mãos. Uau! O seu bom pastor está cuidando da sua vida. O seu bom pastor está cuidando de tudo. Ele zela. Eu quero convidar você hoje a sair daqui com essa consciência.